agradecer aí primeiramente a Deus, morou? Por nos ajudar a chegar onde chegamos. Agradecer a nossa administração, Jango e Joca, por ter sancionado a nossa lei de incentivo à cultura. Agradecer a nossa Secretaria de Cultura e Turismo, Antônio Sonsim, Adriana, Selminha, Rose, Ana Paula, Vanessa, Mona, Vera, Mano Celso Camargo. Isso aí. Agradecer a todos os membros da comissão da Lei de Incentivo à Cultura, ao Sérgio Prata. Agradecer também ao nosso amigo Gustavo Sartori, ao programa Escola da Família, professora Valéria, professor Marcelo, a toda a minha família que sempre me ajudou nas piores horas da minha vida. Salve a todos os b-boys, grafiteiros, rappers, DJs de Bragança e região. Salve! Aos manos da Energia Break, Beat of Dance, Magic Street Dance. Salve! A todos da cidade de Vargem, Extrema, Atibaia, todas as cidades que já estivemos. Salve! Em Bragança, Parque dos Estados, Fraternidade. Para se ter evolução é preciso a união, moro? Pra P1, P2, Ípica, Enedina, Águas Claras, Morumbi, Seco, Vila Bibi, CDHU, Cruzeirão, Vila Aparecida, Iguatemi, São Miguel, a todas as quebradas. Salve aos manos do CMT Mototáxi, aos todos os b-boys, cachorro loucos, mototaxistas, motoqueiros e motociclistas. Salve a todos os manos que estão aí participando no nosso CD, que sempre teve do nosso lado, torcendo para que tudo dê certo, que correndo junto com a gente, para que corra tudo bem. Ao mano Doni, a minha Jace, o Sonsim, o Gaúcho, o Pulica, o Thiago, o Sétimo Elemento, o Du, Marcelinho, o Negresco, o Gangster também. Salve! A todos os manos, de coração, análise verbal agradece. Firmeza total, demorou, mas chegamos. Tamo aí. 2006 é a nossa caminhada e o começo de muitas outras. Firmeza total, análise verbal. É isso mesmo, Kinder. Salve, salve, análise verbal. Não podemos deixar de agradecer, em primeiro lugar, o nosso Senhor, Deus Todo-Poderoso, que nos olha dia a dia, que nos dá entendimento, a nossa rima, amorosa e bom. Salve, salve a toda a quebrada, aos b-boys, grafiteiros, lixadores, MC, salve, DJ César. Revolução nessas rimas, moro? Sem citar nome de ninguém, pra não deixar ninguém falando. Paz para todos os cantos, Zona Norte, Sul, Leste, Oeste. O verdadeiro hip hop agora cresce. Muita paz em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.